Olá. Muito bem, estamos ao vivo aqui no Backstage Background do Chorume, aqui com a tela duplicada hoje, aqui com dois ops. Porra, quem me dera! Porra, quem me dera! Mas estamos aí. Ontem assisti um filme lá na Netflix, vou recomendar aqui, meio água com açúcar, viu? Mas é isso que a gente gosta. É, chama Paternidade lá com o Kevin Três Hurt. ops agora. Não. Porra, aí fica aí, chateou, hein? Faltou A cara do a barba. psicopata, né? É o Lázaro. Achamos o Lázaro. Apareceu. É louco, não sei se é Lázaro o Lázaro, mas é o Lazareto. É o mesmo radical, hein? E aí, Anderson Negra, tudo Opa, bem? bom dia. Tudo jóia, você? Ô, rapaz, estranho, hoje você tá aí, você tá sem aquele delay característico de Anderson Negão, É, tá muito rápido, porque senão não tá tomaria com isso cara aqui. de drogado, você dormiu a noite inteira? Você dormiu? Não, mais ou menos. Tá saudável, tô com cara de saudável. É, então, Acho que não não, tomou a coquinha de manhã só a ainda. cara, só a cara. Ah, vocês preferem assim ou assim, nesse estilo aqui? Acho que isso é assim é melhor. 3x4, 3x4. Todo mundo juntinho, todo mundo junto. Tá frio pra ficar quentinho. Isso, Ui, que bonzinho. delícia. Ó, lambendo a orelhinha. Ó, que gostoso. Achei meio nojento, vou falar a verdade. Achou nojento. Não, achei nojento. Veio. Não um sentimento. Paulo Careca do Amor falou: quem é esse de boné em cima dos olhos? Eu sou um velho aí eu sou que Bob chamaram. De 1950, quando eu era jovem. Quando eu só tinha 40 anos. Zop do passado. É que o Zop engana quem vai gravar aqui. Ele falou: ó, tem que raspar a cabeça. Pelo jeito, eu tô se falando tiver cabelo, isso. Se tiver cabelo, não entra na. É proibido. Ele falou isso comigo mesmo, verdade. Então, assisti aquele filme lá, acho que é Kevin Hurt que chama o cara. Se emocionou? Deixa eu ver como que chama o cara aqui. Hoje acho eu que posso é. pesquisar no Google. Hoje pode. Kevin Hurt. Então tá lá, filme lançou sexta-feira Netflix. Engraçadinho, viu? Maravilhoso. Okzinho. Vamos assistir todo mundo junto agora, vai. Vamos agora, assistir, comentando, pausando e comentando. Boa ideia. Fechou. Bora, bora. Compartilha a tela aí, vamos assistir. Não, mas é filme legalzinho, dá pra assistir lá, mas não é nossa. Vai mudar a tua vida como Eurovision. Não vai mudar a sua vida como Pô, Eurovision. Ainda não assisti Eurovision, de tanto que você não, fala, não. Eu tenho que assistir. Mas Vamos tá. assistir agora, vai, põe aí. Eurovision. Os dois juntos. A gente vai comparando pra ver se a história é igual. Igual o grande dragão branco. pra ver se o filme é igual, é muito bom, né? Pô, esse luto, olha. Não, é diferente. Vai não parece acho igual. Dois bem diferente. Já não é por Vocês estão achando que é igual até agora? Um participando do campeonato de dança, de música, e o outro pela paternidade. Às vezes, né? É igual aqueles filmes lá que segue o mesmo enredo, né? O cara é um bosta, né? O cara é um bosta, assim, vamos Daí ele fica de sucesso, né? Não, daí ele descobre um mentor, né? Que ele é o escolhido e o mentor não quer treinar ele, essas coisas. Daí depois alguém morre e ele vira o um fodão. É sempre assim. Ah, me incentivou a assistir Eurovision, então. Não, Eurovision é assim. Me convenceu. Ó, o Paulo Careca do Amor falou: Eurovision é tão bom que até premiação ganhou, e por incrível que pareça, não foi prêmio de pior filme. É porque é um filme excelente, cara. É um porque clássico. Não é pior, né? Porra. O Mr. Avatar aqui, fazia tempo que o dono do Chorume não aparecia aqui. O Negão é um serial killer de americano. É igual de Sumaré, cara. Olha só, cara. Não, mas em americano ele é conhecido como serial killer. Ah, tá. Ah, mas qualquer sumarense é conhecido como serial killer. É. Vai lá matar, né? E volta pra Sumaré pra se esconder. Ah, o Thiago Moretti falou aqui, a jornada do herói. É, então, é isso aí, rapaz. É a jornada do herói. Ah, vamos Anderson. Assistir esse também, vai. Põe aí. Esse é bom. Chama o Thiago pra colocar o filme na tela. Mas é isso. Opa, Lucas Malta falou que tá aqui o Márcio Comedor de Traveco. Olha só. Esse cara é do time, então, pô. É isso. O professor Wellington Nascimento. Chassi, falou, né? Prefiro delícias com um ponto. um clássico da sessão da tarde, né? Ah, das, põe também esse filme aí pra gente comparar. Pra gente ver se é igual. Né? O Soda Limonada, o Ícaro, rapaz. É o Ícaro, né? Soda Limonada. É o Ícaro. Falou, só tem gostoso aqui vendo a gente lá pelo Twitter, rapaz. Ah, que graça. E já que Chassi comentou aqui, o filme Delícias com o Potro acontece isso, né, cara? O Potro, ele não se sentia especial, se sentiu um potro bosta, né? É, ele viu o Burrico como um mentor, né? Era o sonho dele, ser um burrico quando adulto. É, ser um burrico. É, mas ele era um potro, né? Ele queria beber leite de burra. Ele queria beber leite de burra. Ele via, tomava coisa na cara. Ele via aquela história lá, o potrinho feio, né, cara? Ele, na hora que cresce, é um alazão, é aquele cavalo de princesa da vida. A jornada com potros, né? Conhecida, né? A gente nem precisa falar muito sobre isso. Exato. O grande faz parte do folclore húngaro, né? Todo mundo. Né? Exato. E quem domina. Não acompanha? Quem não domina, né? E no interior, o potro é o primeiro amor de todo homem, né? Como todo mundo já sabe. Que é interior. Mas o que eu achei mais artístico foi eles fazerem um filme inteiro em stop motion com figuras do My Little Pony, cara. Eu achei que. Ah, isso. Me viu o trabalho aí, ó. E 20 anos, né? Durou a produção 20 anos. E é o crescimento de um potro, né? Claro. Chega na idade adulta. Adolescência de potro, né? Todo mundo fala. Pelo menos no folclore húngaro. No folclore. Mas novelo eles consideram só 19 anos de adolescência. Numa época que viviam mais os potros. Melhor qualidade de vida. João Dias tá aqui falando três carecas, que nojo. Ainda bem que tem o Gabriel Lindo pra compensar, é verdade, rapaz. Salva a live, salva a live. Muito bem. Tranquilo. Muito bem, acho que já podemos começar aqui, tocar abertura. Deixa eu ver aqui, ó. Se tem alguma coisa importante. Hoje eu tomei um bom café da manhã, hein? Me senti num hotel, apesar de estar em casa. Fiz ovos mexidos, da manhã. Ovos mexidos, bacon, pão de alho. Nossa. E leite com cappuccino também. Cara, até peço caraca. Desculpa de não ter conseguido ir, você ter convidado a gente aí, mas não deu pra gente ir. Assim que a gravação ia ser louco, pô. Acabou pra mim. Poderia ser. Então, mas tudo bem. Vamos então, podemos ir? Vocês estão preparados? Sempre. Estão prontos. Ô, Márcio, além de comer travecos, né? Porque você dirige um Iveco, ou pelo menos aluga. Assim, pra comer um traveco. Qual é a sua profissão aí? Fala um pouco de você, cara. Então, eu sou formado em técnico informática, mas não trabalho na área. Porque... Ninguém é formado em técnico de informática. É a mesma coisa que eu quero falar. Eu tenho até a quarta série concluída. Diploma de putinha. Quarta série completa. Mas eu abandonei porque ganha muito pouco, entendeu? Eu falei, não vou mexer com isso, não. Deixa pro Zop. Entendeu? Quem dera ganhasse muito pouco, seria muito. É que os Zop. Os OPS, assim, né? Eles são uma maçonaria. Os OPS. Eles decidem as profissões. coisa. Ah, você é o técnico de formário. É o mundo de Wesley. Não, mas quem é determinado o técnico de formário é o submundo, né? Eu sei que vai pro submundo. É aquele Zop que não tinha talento mesmo, vai pra, pra área de TI. Eu tô esperando um dia que o Kinder Ovo lançar uma coleção de miniaturas de Zops, né? Já teve os leões, já teve as tartarugas, aí vai ter vários Zops. Pequenos Zops com roupa de couro, né? Mas parece que ganhou primeiro pequenas focas mortas. Então vamos fazer isso primeiro, que acho que as crianças gostam mais. Mas qual é aí? Sua zopelinha. Eu faço faculdade de administração, tô formando, e trabalho na Câmara Municipal. Oh, ah, vereador de informática ficou bom agora, hein? Agora você é. Beleza, então, beleza. Então é isso. Vamos pra aberturinha, vamos pra aberturinha aqui. Mistérios, intrigas, doninhas flamejantes, anões besuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de lobo. Tudo pode acontecer em... Boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado em chorume.com.br. Chorume com X, o podcast dominical que não fala absolutamente sobre nada, nunca atrasa. E estamos aí ao vivo sempre os domingos de manhã pelo youtube.com.br/chorume ou pelo nosso Twitter, @néctardolixo, ou no nosso grupo mega hiper secreto ouvintes Lameruxos lá no Facebook, sim, uma rede social que quase não existe mais, mas estamos lá também aí, somos cringe agora, rapaz. E falando em cringe, falando em vergonha alheia, temos ele, o senhor, o homem, o mito vergonha alheia, ué! Lesop! Aê, pô, obrigado, mito, e é isso que eu queria, o mito da vergonha alheia. O mito, já faz alguns anos que é ofensa pura, viu? Mas não na vergonha, não, na vergonha alheia mesmo. Não, pera. Não, então, você entendeu, então, pô, caralho. Cringe, man. Ah, e temos ele aqui, rapaz, estético. Eu falo que no inverno as pessoas ficam mais bonitas, mas pra ele é impossível. Ele é no Gabriel Asbar que o inverno fica mais bonito. Eu tento. Bom, sem humildade. Não, isso é importante. Isso é importante. Tá ajudando aí os meninos. Mas temos ele aqui, o serial killer aí do Brasil, predileto Anderson Negão. Fala, negrada! Estou aqui para assassinar o seu humor. Nossa! Bom, já começou. O matador de Lázaro. Você é da lei do roteiro agora? Você é da lei do roteiro? Ele é o líder do Brasil, mas ganhou como homem do ano de Sumaré. Adorei. A versão quem humano do careca. E Wesley Zop de sucesso bonito e olho claro. Márcio, o gigante de Juiz de Fora. Ah, nossa, estou ereto vendo vocês. Nossa, que prazer. Pode sentar aí que a gravação demora. Não, mas é a postura, né? Tem que ter uma postura ereta. Que o Wesley Zop já falou que não confia em quem senta com a coluna reta. Não confia, assim. Não tem como. A pessoa está preparada para alguma coisa. Ela está muito pronta. Vai ser um soco, sei lá. Não, pô. Muito bem, eu gostei daqui do Douglas Ganso, é um prazer estar aqui guiando vocês por esse maravilhoso podcast, o último podcast de humor de qualidade que sobrou nessa internet. Que vale a pena. Aquele melhor, que vale a pena ouvir, aquele que não se curvou a fala do Big Brother nem da CPI do Covid, é rapaz. Alienação. Primeiro. Exato, alienação pura. Falando de cu e pinto desde 2015. Enchendo a boca pra falar de pinto. É pinto até no fundo da garganta aqui, não tem? A gente não economiza em pinto aqui, não. Muito bem, então antes de começar esse podcast maravilhoso, com esse time de garpa elegância que jogaria uma Copa América facilmente sem ser contaminado por Covid-19, vamos lá para os nossos recadinhos. Agora fiquei na dúvida qual a música de recadinhos aqui. Vou lá do... Não, é o... Quase não errei. Não, nem conta. Nem sai na edição. O Zop vai falar que participou do jubileu. Mas sabe o que eu tô montando? Um time de Zops. Pra ele, jubileu, pronto, vai, todas. É o comedor de traveco. Aí. É, porque você tá indo lá no jubileu uma vez por dia, né? Que os caras... cara, já chega, tá bom. Eu tenho que passar uma vez por mês lá, recolher o padrinho só. Tem que estar lá. Mas tá foda que você tem que fazer lá um horário diário de 4 horas de gravação. Tá foda. É, mas e tá aí? Valendo a pena. Alguém tem algum recado aí importante pra falar? Não. Anderson Negão tem a cara dele. A cara do Chicago Bulls. Tá igual o Michael Jordan, Anderson Negão. E aí, Anderson Negão? Não. Não, então beleza. Não, sem nenhum recado. Não, deixa, mano, o Márcio dar o recado, então. Dá um recado. Vai, Márcio, vai. Não tem recado, né? O recado é só esse mesmo. É um bom recado, não tem recado. Beleza, bom, beleza. Não quer ler um trecho de um livro ali? Pra, como um recado? Tem bastante ali, né? Quer recitar um poema? Quer recitar um poema? Último mineiro que veio aqui recitou um poema que ele fez no ensino médio. O poema do Cume? Eu queria que fosse uma obra sua, mas isso aqui é do Cume. Eu só conheço isso. Só o Cume interessa. Então, já que. Que alpinista. Já que não tem recado, vamos pro episódio, então. Mas tem aqueles recados lá. Doa seu dinheiro aí pra nós, por favor. Vamos resumir. Ajuda isso. Pobre, fudido. Ajuda. Chorou, me barra padrinho. Chorou, me barra lojinha. Faz a sua parte que eu faço a minha. Vai fazer isso. Tá tudo no domingo de manhã, pô. Gravando Ô, louco. Pelo amor de Deus. Assim, então. Rapaz, sem medo de usar sua roupa xadrez, sem medo de usar o seu chapéu de palha e colocar fogo nos corações e aquecer as gargantas com um belo quentão, é ele que anuncia o nosso tema. Gabriel Azuar, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é Festas Juninas Inovadas. Festas Juninas Inovadas! Isso! A inovação para sua festa junina. Você que já cansou de fazer aquela mesma festa junina, chumbrega, onde não tem novidade, onde não tem diferenciação, onde é todo mundo igual, foi uma e foi todas. Aqui, rapaz, vamos fazer um processo de procedimentos, de inovações tecnológicas, sociais e culturais para sua festa junina, de forma que ela vai ser a festa junina mais atraente aí da região que você mora. Então fiquem no ar. Aí, rapaz, Thiago Moretti já mandou um olha como. O Mr. Avatar falou festa junina com travesti de sorvete. Mas isso é o básico do Avatar. Mas isso não, se não tiver isso, nem sai de casa. Né? O conceito de festa tem que ter travesti, senão não tem. Exato. É, não é só injusto, você só tá indo numa junina. É uma reuniãozinha. Então permaneçam online aí que vamos aí ver o que você pode fazer para inovar na sua festa junina. Mas antes, né, quero deixar claro que estamos num momento pandêmico quarentenístico, né? Então, essa daqui não é para você organizar uma festa junina agora. Não. Ah, é 2022. Com a vacina, talvez 2025. Exato. Vamos ser realistas. Uma festa junina fora de época. Marca para dezembro. Pode ser uma festa junina, mas pode ser julina, agostina, setembrina. Por aí vai, rapaz. Hoje. Porque agora, no momento, só tá, né? Olha a vacina da Pfizer. Já passou. Você vai abrir aquelas caixas surpresa da festa junina, vem cloroquina dentro do negócio. Kit Covid. Esperando pastor, tá com cola de mim. E uma coisa é certa, a festa junina, né, ou festa de São João em alguns lugares do Brasil, sempre foi uma festa para o agradecimento à colheita do milho, né? Mas hoje com milho em lata, milho congelado, você pode fazer em qualquer época do ano. Fora que o milho é reciclável, então... Exato. Todo dia é dia do milho, pô. Exato. Por azar do Gabriel, que é alérgico a milho. Vamos pôr o nome aí de festa. Milho. Come milho, festa junina, milho. Inovações de festa junina, mas valendo para todas as variações aí. Julinas, agostinas, setembrinas, dezembrinas e por aí vai. Então, atenção, né? Mantenha-se na quarentena, mantenha-se aí nos processos, use máscara, né? Tome banho de álcool em gel, né? E... Só não passa no saco, que arte. Se tiver raspado o saco, não raspe o saco, então vamos fazer essa orelha. Não tem cabimento raspar o saco. Não aperte. É perigoso você ter uma gilete perto do saco, faz sentido algum. A cara de vocês que é lisa, a cara de vocês é lisa. Vai passar gilete e corta. Imagina uma cara enrugada. O Zop tem experiência com cara enrugada. Por isso eu não faço a barba. Eu não faço barba. E o saco é enrugado na veia, né? É tudo veia. Mas então pare de fazer isso e pare de abrir as portas e apertar botões com o saco. Aí você não precisa passar um congelo no saco. Aí sim. E tem todas as. Eu uso pinto. Todas as placas da natureza ali, falando que não é pra ter gilete ali no saco. Não pode, cara. Não é embalagem da gilete. Porra. Não passa no saco. Tá lá. Mas tá, então, nem lembro do que eu tava falando, mas mantenha-se na quarentena aí, não vai fazer festa junina agora. Mas a questão é que nem só de pandemia vive o ser humano. Nem só de pandemia vive o ser humano, a questão é quando acabar a pandemia. Porque quando acabar quem sobreviver, pandemia, verá. Quando acabar a pandemia, só vai ser convite de festa. Convite de festa para toda semana. Vixe, festa junina. Festa urubão. Vai ser Fernando de Noronha. Vai ser chuva de porra. Mostrando o pau em lancha. O negócio vai ser louco. E aí, você também vai querer dar uma festinha? E aí, como que você vai dar uma festinha igual as outras? Você não ia dar essa antiga? Não, você tem que fazer um diferencial ali, rapaz. Você tem que buscar uma festa junina com inovação. Então é para isso. Claro. Fomos reunidos aqui em nome de Papa Francisco, né? Que, pô, busca aí uma inovação para o São João, né? A Paulo Guedes, né? Junto com o Papa Francisco, falou: ó, precisamos movimentar a economia aí através das festas juninas. É o grande de comida para pobre. Paulo. É o grande pacotão econômico do Paulo Guedes. A galera gastar toda essa grana que está economizando na pandemia. Exato. Então, aí vamos aí propor as inovações da festa junina. Pode ser você pegar um elemento clássico inovando, você pode trazer uma coisa nova aí. Vai ser Chicken O'Brown o negócio. Rounder? Então é isso. Já começamos com várias doações para pessoas que percebem a importância cultural de uma festa junina e percebe a importância cultural de uma inovação, rapaz. O Paulo Vieira falou, eu trabalhava lá no Zorra, né, esse cara. Ele falou, pede para um amigo de broderagem do Zop por boné também, a careca dele está me ofendendo. Careca, eu tenho um boné da Ferrari aqui, hein? Se eu colocar o Zop da Ferrari, eu não posso. Diego Cardoso falou, festa dos desertos, só pó e pedra. Muito bem. O Olavo Montenegro falou, correio deselegante. Zop, eu te admiro e um dia vou ter você comigo. Assinado o Departamento de Talarecos da Polícia Militar. Eles são casados desse departamento? Só tem um membro, né? Só tem um membro. Que foi o cara que o Zop talaricou aí algumas semanas. Ele determinou esse... Esse setor. Mas falando em talaricos, tá? E o palhaço que é ladrão de mulher, então Wesley Zob, o que você trouxe de inovação para uma festa junina? Ah, cara, você tem que pensar nos jovens, você tem que pensar no atrativo, no que vai segurar a festa, ou às vezes o que vai levar você à festa. Tá falando de jovens, qual faixa etária? Não, maiores de idade. Entre 18 e 60. Isso é juventude. Esses meninos. São jovens, estão com tesão à flor da pele. É isso, cara. É isso que tem que pegar. E vocês já foram em festas antes da pandemia? Porque eu... Já fomos. Eu ia perguntar pro Anderson, mas ele é sempre Michael Douglas, ele não lembra. Vocês já devem ter ido em festa que vira aquelas pessoas gostosas e saborosas como tequileiras. Você numa cadeira, gira, mexe aqui no meio das pernas, nossa, da sua cabeça. Mas depois... É teta na tua cara. Nossa, teta na cara. Tem caras gostosas que tem com a roupa molhada, vem e te mexe com a sua vida. É isso. Na cara, que esses caras gostam de mamilada pra todo lado. Só que daí, o que tem na festa junina? Normalmente tem chocolate quente e tem quentão. Se a pessoa for jogar um quentão na tua cara, já é escaldado, já é escaldado. Ah, mas aí é que tá. Quentileira ali, põe quentão na sua boca e mexe do mesmo jeito que a tequileira faria. E a fruta, vai cortando fruta ali na tua garganta. Vai cortando gengibre, corta gengibre na sua boca ali, já tá com a pinga. Porra, bicho. Pensa nisso. É interessante. Você entra na fila com uns pedacinhos de gengibre na mão. Você entra lá. Chega na sua vez, taca na boca. Mastiga. Açúcar e gengibre. Na verdade, tem duas filas. Uma de quentileira, outra de vinhetileira, não sei, mas uma de vinhetileira. Sim. Aí uma fila tem. Tem que ir mordendo uma maçã. Vai mordendo uma maçã. Entendi. Haja vinho. Depois também, né? Galão, né? Aquele galão. Pensa a mina aqui, ó. Tá conchada. Imagina aquela. Porque daí não dá pra ser uma tequileira gostosa, mas é aquela tia gorda. É, uma merengueira. Passando de uma concha pra outra. Ó, jogando de uma concha pra outra o negócio. Malabares de cor. Tequileira é uma Uma Consuela. Consuela. É, Consuela. Isso. Copinho de plástico ali, copinho de plástico ali, ó. Não, copinho de plástico não, galão de plástico aqui virando na sua boca. Aquela bomba. A bomba. Só que cara, achei boa, é achei boa. Achei boa, mas aí, cara. Ó. Oh. Olha lá, já vai criticar. Não, não, não, não. Eu acho que pode ter um plus. Acho que pode ter um plus aí. Uma. Como que você chamou? Como que você chamou? Quentileira. Talvez uma pamonheira. Imagina o cara lá no meio da cadeia e o pessoal arremessando pamonha ali. Oh, e outro. O outro, sabugando milho ali, ó. E aquela música de fundo, pauleira assim, debulhar o trilho! E o pessoal em volta. Dançando quadrilha em volta. E a pamonha na cara, e às vezes o cara tem que desviar também. Às vezes a pamonha com a linguiça direto na garganta. Ah, isso parecia aquela gincana, né? Você desvia da pamonha para chegar na quentileira. Gostei, rapaz. Já. Sujeira vende. Sujeira vende, é isso. Sujeira e inovação, gostei aí do... Da como que é? Quentileira? Quentileira com suela. Quentileira e vinho quentileira. Quentileira. O cara com açúcar no dedo e outro uns quadradinhos de. Uns quadradinhos. Só que daí. De gengibre ali. Mas o dedo não é dele. O dedo da que tá do lado, passa ali, ó. Galão de pinga. Galão de pinga quente, né? A pessoa já tem uma troça no braço ali já. Quente parece que tá temperatura ambiente. Não, pinga morna. Morna. Quente parece temperatura ambiente, concordo. Morna. Gostei da quentileira aí, parabéns. É sedução, então, né, cara? Eu acho que. O pessoal vai só pra ver o show, às vezes. Às vezes a pessoa não bebe, ela quer ir lá ver o show, quer jogar uma pamonha. Exato. Porque o jogar a pamonha pode ser pra aquela pessoa que não deu conta da quentileira, entendeu? Aquela que chorou. Caiu no olho, fiquei cego. Essas desculpas, né? Cego. Caiu uma maçã no meu olho aqui, né? Caiu uma bala de borracha no meu olho, fiquei cego, porra. Só por isso. Aí a pessoa ficou, deu uma de molenga lá, já mete as pamonhadas nas costas ali, ó. Bota aquela. Tá! Uma pamonha quente também, né, pô? Você só vem explodindo assim na cara, a pamonha assim. Nas costas, forte se tem 12 na anos. Na teta da tequileira, da Consuela lá. Muito às bem. Às vezes você erra a pamonhada. Ah, nem tudo. Às vezes você tava na quentileira antes, já tá meio. Doido já. É verdade. Tá com o gengibre explodindo no corpo ali. Uma loucura. Quem fica no gengibre tá loucura. A cabeça do pau quente já, porque gengibre esquenta tudo, né? Esquenta até o pau. Cabeça no pau pulsando, tem quentão ali, bicho. Aquele decotão da Consuela, aquele ali tem um decotão, mano. E aquele babado xadrez deixa tudo mais excitante. Porra, mas aí você para de falar. Falta uma olhada, aquele babado, porra, é foda. Aí já não é mais festa de São João, é festa de Aijão, pô. Festa de São Aijão. E você, Gabriel Asbar, o que você trouxe aí para inovar uma festa junina? Então, cara, é comum em algumas festas você ter pinhatas ali. É verdade. Você arrebentar e tal. Aqui é mais comum a gente ter o bendito do bexigão. Mas na festa junina acaba não tendo isso. E daí para você ter os fãs de bexigões e pinhatas, para ter uma versão junina... Você não atrai esse público. É para globalizar, porra. Os mexicanos não vêm, cara. Não vem. E daí para atrair esses fãs de bexigões e pinhatas, A minha sugestão é criar pinhatas, mas com o quê? Com jacas. Ah! Ou você endura uma jaca e eu balanço pra ela. Você embrulha a jaca. Não, você deixa só a jaca. A jaca, recheia a jaca. Entendeu? Ah, mas aí o Zop falou, recheia a jaca ou é só uma jaca? Não, você tem a jaca já é o embrulho, daí você põe coisas dentro, entendeu? Ah, exato. Caraca! Ah. Aí Paçoca, pode ter... Então... Pode ter, exato. Não, pode uma jaca. Diferente do que você põe lá dentro, vai, tudo vai ficar com gosto de jaca. Então, é, não, tem muita dela, vai ficar com gosto de jaca. Se o invólucro for de jaca mole, vai ficar. Se for de jaca dura, não. É, mas e aí, qual que é qual? Aí que também não tá. Não sei. Você só vai saber quando quebrar. Boa. E o nome é bem. A época junina é safra de jaca mesmo. Então já vai na própria árvore de jaca batendo ali, ó. Não, aí quando a festa for grande, você pode ter uma jaqueira mesmo. É, né? Aí você não bate. Claro. O pau de sebo pode ser a jaca. Você tem que subir para poder apanhar a jaca. Ah, olha aí. Olha aí, ó. Upgrade. Mas daí é o pau de jaca, né? Você sobe no pau de jaca para derrubar. O pau já tomado banho, tirou o sebo, né? E o duro, você, aí já sou contra. Porque você sobe no pé de jaca, os caras vêm te acertar igual uma pinhata, achando que você é uma jaca, porque você tá com cheiro de jaca. Porque você levar pinhata é vendado. Pinhata é vendado. Então o cara vai o quê? Ele não sabe onde tá a jaca na festa. Mas não, ele aí, já entra vendado e pelo cheiro. Não, pensa o seguinte, existe... e pensa também que tem pessoas mau caráter. Pensa que o negão tá ali vendado e ele espiou. Ele só vai acertar a pessoa. Ele não vai nem mirar na jaque. Vai ser de propósito. Ele vai de propósito. Não, jamais. Entendeu? Então o cara começa a festa, ele é solto ali num terreno de um hectare ali. Um terreno pequeno ali. Exato. E não necessariamente a jaca tá no centro, né? Não, a jaca tá em algum lugar. É caça ele jaca, já entra vendado e pelo cheiro ele vai ter que achar. Ah, é. Mas só batendo e passando. É, pra facilitar também, porque o cheiro da jaca vai longe, então um hectare fica pequeno. Assim. É. Mas aí, como que é? Como que chamaríamos essa atração aí? Um jaquinhata? Uma jaquinhata. Jaquinhata, excelente. Pode ter uma jaquinhata, no caso, mas daí com um bexigão dentro, e daí é uma, tipo uma boneca russa, depois dentro, dentro do bexigão, uma jaca menor. É. Às vezes o cara quer ganhar a jaca. Ele vai quebrar a jaca. O prêmio é uma jaca. Prêmio é a jaca. Ele não sabe se ele estourou ainda, né? Ou não a jaca, porque tem que ser jaca. E só pode bater no bexigão quem fez quatro cantos no bico. Aí vai lá. Ah, e entendeu? Quem fez disciplina vai lá da outra tacada. Boa. Sentido, faz sentido. Eu pensei numa boa de bingo aí, já que você falou de bingo, né? Vou furar a fila aqui. Não considere isso. Não considere. A jaquinhata. Eu pensei num bingo diferente. Porque o bingo é uma grande atração nessas festas culturais. É, sim. É verdade. Talvez a maior atração, porque ele até acontece em um ambiente separado. É, e é uma atração, exato, que é levada a sério, cara. Vai na veiarada lá brincar com o bingo lá. Idade de Cristo, 15. Pô, já toma vaia. É. Passou pelos 15 anos, não morreu. É. Não, mas em algum momento ele teve 15. Exato. É. É a famosa festa de 15 anos de Jesus. Maria Madalena dançou com ele. Ele de vestido. Mas na época todo mundo usava vestido também. É. Mas dá pra julgar. A grande questão é que então ela ocorre no ambiente separado ali. Então, para facilitar, o bingo seria o seguinte. Quando você entra o bingo, você... recebe uma blusa, onde a cartela do bingo tá nas suas costas. Pera, tô gostando. Lojinha, já pensa na lojinha aí. E chega lá, nesse ambiente do bingo, tipo uma balada. Então tá todo mundo ali meio tenso. E aí vem o Mingueiro. Dois patinhos na lagoa, 22. E aí, você tem que ver quem tem ali perto de você o 22 nas costas. Então, a cartela que tá em você não é você que vai ganhar necessariamente. Não, é os outros que marcam. Porra! Aí o cara vai lá, 22, marcou nas suas costas. Você pode tentar correr, pode tentar se esconder. Aí vai indo seus planos. Ah, tem que impedir que o pode, outro ganhe. Pode ir pra ignorância. Falando, ninguém vai marcar aqui não. Caralho, ninguém. Porra, assim. E você pode assim... enganar também. A pessoa não tem o 22, você só marca na cara do índio ali. É, a pessoa não sabe, né, na verdade, que ela tem. E o cara vai lá. Aí ele, sei lá, idade de Cristo, 15. Marca, tudo bem, beleza. E o que, qual é o grande? Quando alguém preencher a cartela toda, o preenchido... ele dá um prêmio pro Mingueiro. Porra! Isso é maravilhoso! E só pode ser Mingueiro quem conseguiu detonar a jacanhata. É! Pra poder ganhar lá. Quem desviou de mais pamonha. Ou seja, é o cara da festa. É isso. O cara que foi ali, ele foi marcado, ele preencheu toda a cartela, o preencheiro dele toda a cartela, e ele dá um prêmio pro Mingueiro ali. Então, pô, o cara já tem que levar um prêmio de casa, ou sei lá, vai fazer uma chupeta pro Mingueiro, sei lá. Não, tem que dar um prêmio. Aí é da pessoa. É, isso. Mas uma dúvida: em cada número, os 75 números do bingo, tem que ter uma analogia? Alguma coisa, tipo, dois patinhos na lagoa, idade de Cristo. Aí vai da qualidade do bingueiro. Sapatinho da Cinderela, tudo aí, tem que ter. Aí vai da qualidade do bingueiro, entendeu? Mas aí ele é obrigatoriamente, ele ganha um presente melhor quando ele ganhar ou não? Vou te perguntar. Tá. Todo narrador de futebol tem que gritar gol quando sai gol no futebol? Não, pode gritar truco, mas só que... só que talvez, é um péssimo narrador. Essa é inovação. Né? Um bosta. Essa é inovação. O narrador bosta, ninguém gosta dele, entendeu? É. Então, ele automaticamente ele vai ganhar um presente pior, entendeu? É, não vai ser chamado pra narrar mais nada. Aí, não, mas tem uma exceção nesse caso. Silvio Luiz pode falar qualquer coisa que a gente ainda vai gostar dele. É, mas o Silvio Luiz, qualquer coisa, parece que ele tá falando de futebol. É verdade. É. Ali, comeu a mãe do Sop de Pato. Olha só, enrabou o careca gostoso. Tocou na primeira área ali. Analogia. Tô aqui batendo uma punheta na prisão. Ah, tocou no meio de campo. Não, agora não tem analogia nenhuma. Entendeu? Tem mais exceção aí. E se o jogo for 0-0? O narrador não tem que gritar gol. Não, ele não pode gritar. Não teve mas gol! Uma partida sem gol! E o que que não teve? O que que não teve? E o que que não teve? Não teve gol! O cara que chega só nesse momento vai odiar o narrador, porque ele achou que teve gol. Se for na rádio, então... Entendeu? Então é isso. Não necessariamente o bingueiro tem que fazer uma analogia com 75 números. Analogia. Tá? Mas se ele preza pela qualidade e fama de bingueiro dele, tem que fazer. Se ele quer bingar mais vezes. É, ganhar bons presentes. O Gabriel Silva fez um excelente comentário. O narrador falou: tô brincando com essa partida de gol! 1.4! Veio de Monte Bom. 1.0, hein? Opa! É verdade. Da onde que você veio de gol aí? Veio de Monte Morte, né? E aí? Não temos aí esse bingo aí que as pessoas lutam para não ganhar, porque senão elas que têm que dar o prêmio aí, rapaz. Boa. E foge pro outro também não ganhar e não ficar famoso, não. Porque bingou legal o bingueiro ali. É tudo uma questão de... É uma questão de ótica. É o mesmo jogo, é o mesmo jogo, as mesmas regras, só muda a ótica, a participação. É. Vai chamar aí, mais os jovens, né? Os jovens gostam de balada, os jovens gostam de correria. Eles gostam de chupetada. Eles gostam de prejudicar o próximo mais do que ganhar, de fato, alguma coisa. Exato. É muito mais legal, né? Vou ter que admitir, é muito mais legal. Então é isso, é isso. E você, Márcio Gigante, o que, que você trouxe aí de Junino? Inovação. Então, eu pensei numa inovação, que é a seguinte. Assim que a pandemia acabar, todo mundo está falando que vai ser putaria, loucura, verdade, as festas. Então, assim, então já pensei um pouco mais esse pro lado todo da... Todo mundo é o Zop que você anda conversando com ele. Eu converso, conversando, vou falar a verdade. Conversando. E também assim, eu sou de faculdade pública, e é só orgia, né? Faculdade pública é isso aí. É isso. Então, eu pensei em algo assim. Tem aquela brincadeira da boca do palhaço. Você falou com o Zop mesmo. Peraí, calma aí. Já sei. E aí, essa brincadeira é um pouquinho sem graça, vamos falar a verdade. Aquele monte de palhaço ajoelhado em volta de vocês, de boca aberta, os palhaços, você ali batendo uma masturbação. Mas por 3 dias. Por 3 dias você bebe corante, pra gente saber de qual porra é de quem ali. Poderia ser assim, mas eu pensei o seguinte, a gente vai pegar, primeiro que a boca do palhaço é muito grande, então a gente pode pegar palhaços anões, certo? Colocá-los de boca aberta. De boca aberta. E aí a gente usa putaria da seguinte maneira. As mulheres têm que lançar objetos fazendo popoarismo na boca do palhaço para ficar mais difícil. Caramba. E os homens com o pirotaco, que é o quê? É atacada com pau. E aí os homens velhos e broxas não podem participar. Desculpa, Wesley Zop. Mas é só pra galera jovem. Ele pode fazer o cucuarismo. Ele pode ser um palhaço. Pode fazer o cucuarismo também. É o cucuarismo, e aí? É inclusão, cara. Exato. E aí eu acho que a gente já faria o quê? A festa ter essa orgia que todo mundo tá querendo. Porque não vai ser putaria. Então, assim, eu acho que seria porra. Seria assim, porra mesmo. Seria. Mas, seria tá muito, muito... Mas tá muito nichado, eu acho. Tá muito nichado. Não, eu acho que precisa estabelecer. Por exemplo, esses palhaços anões. Eles vão ficar num recinto... especial da boca do palhaço ou vão estar pela festa? Vão estar pela festa. Porra! Andando pela festa aqui. E andando aí, assim, professor, vou me arriscar, vou tentar. Usando um abridor de boca ali. Exato. Aqui, ó, aquele negócio do dentista. Aquele negócio de dentista. Aquele do dentista. Não, é inovação. Você coloca o quê? Um robozinho na boca dele que fica abrindo e fechando. Pra poder ter dificuldade. Exato, dificuldade. Sim. Tá? E outra, pro cara não chegar com o pau muito perto da boca do palhaço, entendeu? Você toma uma mordida. Então os caras estão ali pela festa e você, opa, avistei. Aquele anão ali vale 10 pontos. Tem um anãozinho aqui, ó. Opa! Discretamente lança seu pênis pra fora. Lança discretamente. Seu pênis pra fora. Lembrando que vai estar frio, né? Vai estar frio, né? Junto. Um pequeno gengibre em forma de espera. Um milho do amor. Um pequeno milho do amor. Milho do amor por quê? Porque ele é caramelizado rosa. Milho do amor. Um grão de milho do amor. Algumas já colocaram ele ali, né? Intravaginal. Exato. Já, mais fácil, é só. Fica na posição, de repente. Daí dá. De repente o anão tá ali. Engasga. Mataram o anão. Ganha um prêmio maior. Não. É, matar o anão é tipo. Acontece. Negócio, é. Ah, não é, quando aqueles jogadores de futebol vai cabecear a bola, morre com traumatismo craniano, entendeu? Mas eu tenho uma dúvida. Pode falar. É, na regra aí, eu acho que é bom deixar claro, porque eu não sei se a gente pode. Pode até ter um anão com gogoarismo, que ele devolva o mundo. Esse ninguém sabe. É. Aí começa um rali ali. Surpresa. E aí? É igual quando você vai caçar a bola na sinuca, ela bate lá dentro e retorna. E volta. Exato, cara. Isso é humilhante, Só colocar um anão com amígdalas grandes, na verdade. Mas fica, né? Tabela. Gostei. Esse vale mais pontos, vocês óbvio. É, esse daí tem que ser de chuá. Esse tem que ser um chuá. Esse tem que, tem que entrar lindo. Porra. Mas, então ele tá ali no meio da festa, daí, sei lá, avistei um anãozinho ali, abrindo a boca, deu mole. Estabeleço o milho ali. Milho, né? Do amor. Dou a tacada. Dá pembada, dá uma pembada ali, né? Na expectativa de atingir o. Mas aí que tá, junto com o anão, sempre tem um juiz ali para saber que se você realmente tacou com a pemba. O anão é o juiz. O anão é o próprio juiz? É. Exato. Isso é genial. O alvo é genial. Não, porque poderia ter um juiz no ombro dele, ele carregar um juiz no ombro do anão. O juiz no VAR. Então vai precisar de dois juízes, um no ombro do anão e um no ombro do outro juiz. E daí ele tá com uma GoPro ali, filmando. Tá do tamanho de uma pessoa normal, é isso. Isso, olhando pro outro lado, entendeu? Olhando pro outro lado. Aí dá pra observar. Todo mundo vai ter uma GoPro no ombro. Bem barato essa festa. Mesmo. Todo juiz. GoPro é inovação. GoPro é inovação. Beijo Nina. E aí, então, é um anão, um juiz encaixado de frente e outro juiz encaixado. Peraí, eu acho que. E uma GoPro pra não pesar pro anão, né? Pra não ficar muito pesado. Senão o cara vai aqui, ó. Pô, aí é muito peso. Aí é... E porque GoPro é inovação também, né? Também. E é barato. Agora eu acho que sim, ficou bem estabelecido a nova boca do palhaço. E o anão, como ele tá de palhaço, ele tem que ir fazendo brincadeiras de palhaço pra falar que é o palhaço na festa. Tá segurando o juiz. E a boca abrindo e fechando. Ele é anão. Acostumado. Tem que se virar na vida, rapaz. Eles são humano.rar, então eles aguentam ali. É isso. Então, aí, ó, a boca do palhaço tá bem esquematizada. Isso que é uma boca do palhaço. Né? E aí sim, eu acho que o cara que ganha, né, uma boca do palhaço dessa, porque é difícil. Eu se dou uma pintada num milho aqui, pô, vou 30 centímetros aí lá. É todo treino, né? Tem que é capaz dele ir mais rápido se eu soltar ele de cima pra baixo. É, tem que ser o Tiger Woods pra fazer o negócio. Então... Mas não porque ele é bom de golfe, porque ele tem um belo taco. E tudo bem que o pessoal na pandemia anda, né, buscando diversão. Várias coisas diferentes, treinando muita coisa, mas tudo bem. Então, o cara que ganha, ele merece ser o bigueiro ali, né? Para depois ganhar um presente, né? São várias categorias para ele chegar no bingueiro, pô. E é o cara ganhar o prêmio no bingo, né? Ele é o prêmio máximo, ele é o senhor da festa, então ele tem que alcançar ele. E você, Anderson Negão, o que você trouxe aí? Você que gosta de festas juninas, você que gosta de juninas em festa. Você que gosta da cadeia da festa junina. Não, eu não gosto, não. Enfim. Caras, o Brasil não aguenta mais mentiras. Ninguém mais aguenta mentira. Começou um militante. Agora vamos falar a verdade. Um cara fala que não gosta de festa junina, mas tem uma fogueirinha tatuada na perna. Hipocrisia. E aí? Hipocrisia. Não, eu não gosto de cadeias. É verdade. Cadeias. Principalmente quando tem algumas pessoas esquisitas lá dentro junto. Quando tem pessoas querendo te pegar. Mulher não dá. Não dá. Exato. Cadeia mista não dá certo. Eu acho errado. Totalmente. Enfim, chega de mentira. Não quero mais mentira. Então, na hora da quadrilha ali, vai começar a tocar. Olha a chuva! Não vai ter mais mentiras. Vai chover. Olha a cobra! Olha a cobra! Passa a cobra na boca de todo mundo. Vai vir uma chicotada de cobras. Acabou a mentira, chega. Ponte se quebrou, implode a ponte. Todo mundo preso na festa. E aí já vai começar um negócio que os jovens adoram, Anderson Negão. Escape room, cara. Exato. Já começa o escape room. A pessoa tá na festa. Pessoal, quem que quer dançar quadrilha? Daí todo mundo monta num pau de arara e é levado pra uma ilha onde vai estourar a ponte e eles têm que sair de lá, no escape room. Escape Island. Eu acho que a Globo compra esse negócio aí. E onde? Onde sobe o tempo todo, onde tem cobra pra caralho. Ele é das cobras. Mas não é que chove o tempo todo. Chove só quando aparece o bingueiro falando: olha a chuva. Daí nitidamente um estúdio Globo, então. É quase um show de Truman, mano. Mas é uma festa junina barata, porra. Barata do que a com boca do palhaço. Gastou com o juiz ali, né? É mais barato porque os dois juízes cobram caro ali. É uma venda casada, né? Quando a gente fala. Isso. E na ilha lá, pessoas armadas, obrigando a outra a casar com uma. E a suruba? Que tem lá, troca de casal. De verdade. E aí já era. Muito bem. Sei lá. Escape Island. Olha o pau. Tem isso. Não. Aí que tá. Pode ter, porque tem que ter. Aí tem que ser verdade. É igual ele falou, tem que ser verdade. Chuva de canivete. O negócio vai ser louco. Vai ter. Se o bingueiro gritar chuva de canivete, a produção que se vire. Pra chover de canivete. Se o bingueiro acabou de sair da quinheta, quem teria lá, quem teleira. Quentileira. Já tá loucão lá, rapaz. O cara já levou umas porradas na jaquinhata, já bebeu todas na quentinheira, já sofreu várias milhadas do amor, porque ele é um anão palhaço. Ele chega lá pra narrar a quadrilha, bicho. Ele quer se vingar, ele quer vingança. Daí tá lá, o padre chupa bingueiro. Daí o padre grita, é mentira. Não. Até aparece vídeos do padre chupando ele. Ô, padre Pedro. Já é denúncia. É uma denúncia. Gostei. Mas aí eu tenho uma dúvida. Tem aquela música de denúncia, né? Eu tenho uma dúvida se o Negão vai propor aí novas formações, né? Não só o Caracol, Grande Roda, essas coisas. Tem novas formações. Né? Porque a gente não pode esquecer que o pessoal tá ali 2 meses nessa ilha. Mas estão dançando sempre. É alimentação dançando, é dormir dançando, tá? Então tem que ter um revezamento coletivo. É a vez do cara dormir. Então, tipo, coloca ele no ombro, você vai dançando, ele dorme. Ele dorme revezando. É uma coisa. Novo sentido de comunidade ali. Exato. Mas tem novas formações, Anderson Negão, nessa dança? Ah, a gente pode formar, a gente pode formar. Não, a gente vamos pode formar. Vamos formar um losango, um retângulo escaleno. Ah, quem tá de drone que julga, né? O grande octógono. É, não, gostei, é isso aí. Não tá isósceles, não tá isósceles. Não tá isósceles. Isso aí não é 90 graus, hein? Olha a chuva, olha a chuva. O chão é lava, o chão é lava. Aí é o chão, é lava. Olha a produção. A produção chegando, né, filhas da filha puta. Da... Joga, derrete os ferros. É, então é isso mesmo, é isso mesmo. Gostei, Anderson Negão. Então, gostei, uma quadrilha 5D seria isso aí. É isso aí, 5D. Quadrilha 5D, gostei do nome. Mas aí até pode ser quem tá ali dentro realmente ser facções, ser alguém de quadrilha, realmente. Daí ali já é uma própria cadeia. Não, aí é na produção, Wesley Zop. É, não, os ok, estão... na produção. Mas eu tenho ex-presidiários tentando voltar à comunidade. Pode ter mais uma temporada. Daí você põe já a cadeia com a quadrilha junto, entendeu? Daí, porra, o Skip Island aí não tem nada a ver, mas eu sinto muito, mas você acabou de arruinar, você acabou de arruinar uma ideia aí. Não, peraí, não, só porque não era sua. Só porque não era sua, você foi lá e arruinou. É ganância, cara. Isso aí é ganância. É assim, ele quer brilhar. Ele quer brilhar no episódio. Menino nunca fala nada, menino nunca brilha, rapaz. Pra que fazer isso? Pra que envolver? Não, eu quis ajudar. Não, pessoas comuns ali na quadrilha, isso aqui na. Pelo amor de Deus. Não, mas vai ter travestis também. Música de festa junina aí pra gente. Vai. Muito bem, aí, já que falamos do Gigante Márcio aí, falou da Boca do Palhaço. Ah, sim. O Anderson Negão falou de... Quadrilha. Sei nada que ele falou, mas resumindo. Resumindo, você vai numa festa junina dessa e você vai ver... sacos, você vai ver pênis. Ah, sim, vai acabar vendo. Você vai estar ali. Vai acabar acontecendo. Da quentileira que é travesti ali, né? Vai ver. Vai acabar acontecendo. Vai acontecer. E aí, isso, estou propondo uma nova corrida do saco. Que é o quê? Gosto. No meio dessa festa aí, né, toda essa doideira acontecendo, o pessoal meio perdido, se sentindo na Times Square no primeiro momento, muitas luzes, muitas pessoas, várias coisas acontecendo, pamonha voando, gente sequestrada numa ilha e por aí vai, os caras vendados tentando acertar uma jaca e às vezes batendo em criança, o negócio vai ser louco. É louco, é loucura. Mas a gente contrata pra pôr nessa festa um, aí sim, ó, olha que ideia genial. Um ex-presidiário. Olha que ideia excelente. Gênio! Pera! Gênio! Não, genial! O ex-presidiário ou não é? Tarado, ele tem que ser. Tarado. O ex-presidiário é tarado. Se eu falar essa parte. Que ele vai ser o cara do saco. Que vai, ou seja, que ele vai andar com o saco pra fora ali. Ele precisa ser um ex-presidiário. Ele pode ser um cara por bom comportamento, ter chamado pra cadeia. Não, mas é ex-presidiário. Naquele momento. Ele vai ficar andando na festa de bicicleta? Ele tem várias estratégias. Ele vai ter um shortinho curto. E aí, ele tá ali. E quando você vê esse cara, ou você achar que é ele, você nunca sabe quem ele é, né? Porque, tipo, só os organizadores da festa. E também por causa da algema também, né? Você tem que fugir dele. Né? Porque senão ele passa o saco na tua cara. Ele passa o saco. Ele, porra. Por isso é a corrida do saco. Você corre do saco. Tem pelo menos três. Tem três, vai. Você acha que três? Três taradas. Depende do tamanho da festa. Né? Exato. É, a cada 500 pessoas, um tarado. É, um saco, é, tá certo. Então, você tem que correr dele, porque, né, é a corrida do saco. Então você corre dele. Então é isso. Senão, se ele te pegar, é mas sacada na cara. É só humilhação moral ou você tá expulso da festa ali? Tinha que ter uma tinta no saco você... pra marcar quem foi passado. Uma boa. Você vai pra ilha, né? Você vai pra ilha. Senão não vai saber. Vai com a cara manchada, né? Com duas bolinhas. De laranja, aquela laranja fluorescente. Mas você vai querer ser expulso da festa, porque todo mundo vai te olhar. Então é o contrário. Você fica na festa. Essa é a punição. Mas é, você daí todo mundo... porque o cara não é... Não é uma, entenda, não é uma passada de saco na cara. Não, é, cara. É um swing, né? Você sabe quando você chega na casa da sua namoradinha e o cachorro trepa na sua perna e fica aquela situação constrangedora? É tipo isso, é um cara aí, ó. Mas na sua cara, na sua cara. Exato, ali, ó. Os dois guardas que vão estar com ele, a obrigação deles é segurar você pra deixar ele passar. Não, é a corrida do saco. Se você vê o tarado, você corre. Mas eu não consigo, tropecei. Tropeçou, é mais caro. Então, o policial segura pra você não se debater, né? E o tarado ele faz aquilo por prazer. Ele não vai ganhar nada. Ele já tá ganhando. É o pagamento dele. É passar o saco. Eu vou pegar você ali, ele vai esfregar o saco na tua cara até satisfazer a vontade dele ali. Entendeu? E outra, o tarado não vai esfregar em todo mundo? Não, o tarado tem os gostos peculiares de tarado dele, por aí vai. Entendeu? Então, vai depender. Tem tarado que gosta de loiro, tem tarado que gosta de careca. Padre ex-presidiário. Aí vai pegar suas crianças. Né? Daí fica muito nichado. Acho. Tem que saber escolher os tarados também. Exato. Né? Vai muito do policial aí. Vai muito do carcereiro que vai indicar isso. E o fugir não importa como fugir, não. E se disfarça de boca de palhaço. Todo bingo. E outra, às vezes você tá ali na... Você... Eu sou uma jaca. Não, você tá ali, ó. Você vai pôr o pau pra fora pra jogar a boca do palhaço. Todo mundo pode dizer: ó, tarado! Ainda é essa. Eu já fiquei com fome de tarado. Não, só tô jogando a boca do palhaço. Tarado! Doente! Aí. O próprio presidiário grita pra... É tipo aquele detetive, tipo o Among Us. Então é isso. O tarado anda com as bolas de fora, porque aí é mais fácil identificar ele. Não precisa. Na hora que ele vai atacar, ele tem que estar com o saco de fora, porque é a corrida do saco. Você abre o saco e corre. Ele não poderia estar com uma pintura corporal de uniforme de presidiário, mas na verdade ele está pelado. Pensa nisso, ele já está pelado, entendeu? Mas ninguém vê, ninguém sabe. A pintura é não precisa ser. A ideia dos outros, né, bicho? Não precisa ser uma pintura corporal de presidiário. Pode ser uma, sei lá, de terno, ele tá. Por aí, mas, de caipira, porra. Pode ser. Caipira. Mas... E ele é a noiva. Tá? Pintura corporal de noiva. E por aí, mano. E daí quando ele vê a noiva verdadeira, tarado! Ó, tarado! Porque o presidiário diz que o tarado é bom 150, e acusa o outro de tarado. Ele só quer 150 quilos, barbudo, peludaço. Ali, ó. Olha lá, tarado! namorado. Eu sou a noiva verdadeira. Mas tá. Então é a corrida do saco aí. Boa. E daí, pô, se você vai sozinho numa festa é mais fácil. Mas se você vai assim, por exemplo, com sua noiva, sua esposa, então você tem que, né, tomar cuidado. Fica uma coisa mais constrangedora, né? É, exato. Então é isso que acontece. Vai com a sua avó, você leva a sua avó na festa jurídica, tem que tomar cuidado aí, né? E às vezes sua avó vai querer o homem do saco. Aí é um favor. Mas aí não era querer, né? É o tarado, é o tarado que é pelo tarado, não por ela. E daí ela com aquela cara, ela correndo atrás do tarado. O tarado gritando: velha, velha, velha maníaca. Você tem que pensar aí no bem-estar do tarado também, né? É porque ele é um prisioneiro que ele não tem que ter qualidade de vida. Então é a corrida do saco aí. Ah, que coisa maravilhosa. E o que mais você trouxe, Wesley Zop? Cara, hoje em dia tem muita... Ah, nós cinco aqui, que frequentamos óperas, que frequentamos orquestras, exato. Tem aquela parte... Exposições do Monet. Exposições do Monet, que a última, aliás... É, a última exposição do Monet era boa só ver de longe mesmo, viu? Porque perto tava uma merda. Mas, e tem aquela... Tem o pessoal da geral ali embaixo, né? E tem os camarotes. Tem aquele onde você fica com aquele binoclinho aqui, acompanhando a obra, né? A impressão que o camarote é sempre os piores lugares. Dá é essa impressão. Exato. É aí que eu quero chegar. Vai ter a festa junina e vai ter a festa juninaria, que é onde você tem toda a experiência de uma festa junina para o preparo dela. Então tem um acrílico, onde você não está participando da festa em si, mas tudo que você está fazendo ali é para a festa. Então é você que vai fazer a pamonha, mas para ter aquela experiência da pamonha, entendeu? Ah, você que vai colher o milho, você que vai debulhar. Tipo não é um camarão, um mezanino. Você está tipo um mezanino de acrílico. Mas você está protegido. Você é só o fornecedor, porque... Você não tá, vai precisar fugir do tarado. Na verdade, é uma atração para quem tá na festa, mas você é um coitado que vai estar lá participando. Mas aí que tá, não é que tá coitado, você tá tendo a experiência, você pagou mais caro para estar ali. Todo mundo ganha, todo mundo ganha. Quem entrou ali foi o que financiou a festa, porque pagou caro para estar ali, entendeu? O cara pinta o pau do tarado. Você é aquele cara que não gosta de chegar e pedir uma cerveja, você quer ir lá, plantar lúpulo, colher a cepada, tudo. Prepara a pintura corporal do tarado, costura a cartela de bingo na roupa. Recheia a jaca, esquenta o quentão, é tudo aí. Prepara a lava lá pro esquenta. Prepara a lava. Então, esse pessoal também tá na festa juninaria, que é uma coisa mais gourmet ali. Ah, sim. É uma experiência de preparar a alegria dos outros. É isso, cara. Ele e paga, a pessoa vai ele se paga pra ele, não, paga muito mais caro. Porque é toda a experiência, tudo gourmetização, entendeu? Isso. Ele, além de estar nesse... Vamos chamar de... Como que é que... Você chamou lá? Camarote. Camarote. Além dele estar nesse camarote, né? Ele é obrigado a ficar 12 horas por dia nesse camarote. mas ele pagou por isso, viu? Explicar, ele não está sendo aproveitador, não. Ele pagou por isso. Ele ganha também um abadá, né? Laranja, que vem escrito staff atrás. É ele que tem que capinar o hectare para colocar já aqui. Ele tem que fazer a festa acontecer. Repor os peixes da pesca. Peixes reais. Que isso? Acontecer e desacontecer, porque depois ele fica ao fim da festa ajudando a desmontar, lavando. Mas tem a experiência de fazer isso. Né? Saber organizar, né? Experiência em eventos. Pinta a boca dos anões, pega os anões. Captura os anões. Coloca e instala a maquininha de abrir e fechar. Isso, porque isso tem que vir de algum lugar, né? Descarrega o local dos milhos. Carameliza os milhos. Coloca a pata nos juízes, entendeu? Empilha os anões dos juízes. O disco balls da balada do bingo, entendeu? Coloca as GoPros para carregar, porque, pô... É tem que estar funcionando a festa. É. E, é ele, e ele paga até mais caro. É. Paga mais caro para ter toda essa experiência. Vai de helicóptero abaixo, jogar alimento naquela ilha, entendeu? Ah, sim. É. Gostei, gostei. Você já vendeu. Já me deu esse pacote para Anderson Negão? Texto Juninaria. Tá aí. Quatro vezes. Tá barato. Gostei, gostei. Uma boa. Ninguém, né? Ninguém acho que teve essa ideia. Parabéns. Inovador, inovador. Inovador. Ah, eu busco isso. Eu busco que os jovens experimentem as coisas. Ah, e você, Gabriel Asbar, o que mais você trouxe? Cara, eu acho que eu trouxe uma ideia de inovação que vai até ajudar a tudo isso que a gente falou acontecer. É isso. Né? Caramba! Por quê? Porque uma coisa que existe no, na festa junina, mas está meio desatualizada, é o Correio Elegante. Ah, né? Correio Elegante, está desatualizado. É verdade. Só que hoje em dia, ninguém escreve no papel. Ninguém escreve no celular. Todo mundo manda áudio, cara. Claro. Ah, sim. Manda áudios. Para poder acelerar. Só que daí, como seria mais fácil o Correio Elegante? Por áudios, como áudios de WhatsApp. Mas daí, para você ficar mandando e as pessoas vendo no próprio celular, isso vai ficar. Vai empobrecer a festa. Vai quebrar a festa. Vai quebrar, cara. É toda hora olhando no celular. Você come bronha no bingo, não vê o tarado. O pessoal do mezanino lá, do camarote, tendo que colocar antenas Wi-Fi em todo lugar. Exato. Então, na verdade, você vai procurar a pessoa do Correio Elegante, vai mandar um áudio que vai ser soltado ali no ambiente, porra. Todo mundo vai escutar, entendeu? Fala o nome da pessoa. Recados, né? recados globais, pô. É bom. E aí quem fala? Bingueiro. Que tá... narrador, né? O narrador da festa ali. Opa, temos mais um Correio Elegante. Anderson Negrão, devolva meu dente no seu sapato. Anônimo. Anônimo. Ah, pode anônimo. Falar anônimo, é verdade. É, pô. A graça do Correio Elegante, né? É ser anônimo. É, por aí vai. É. Não, mas daí, em alguns momentos, o bingueiro ele pode achar propício soltar o próprio áudio da pessoa. Ah, ou dando dicas. Sim, é. Sim. A de ser, calcinha cor-de-rosa, né? Vai dando dicas. É ter que ler. Estudaram junto na quarta série. Você aí, que está a 5 metros de mim, cuidado com o saqueiro. Olha o cara. Começa, entendeu? Olha o saco. É, ele vai dar o tema da festa ali. Ele vai colocar a trilha sonora da festa. Só que daí é o tarado que assumiu o microfone e tá usando o bingueiro de tarado. Só que ele pega aquele microfone de lapela, ele tá na festa falando isso. Ele tá no meio da festa. O pessoal acha que ele tá numa cabine, né? Ele tá aqui, ó. Cuidado, cuidado, palhaço. Cuidado, anão, palhaço. Estou próximo. Cuidado com o tarado, olha o tarado. Cuidado com a nuvem. É nuvem. Uma coisa que vai azeitar todas essas inovações. Acho que sim. Vai dar mais emoção na festa. Verdade. E vai manter o ar de tradicional. Porque a gente não vai ter um sistema de som foda, vai ser aqueles alto-falantes pendurados num tronco, entendeu? Sim. É. É. E, pô, você tá ali, você tá, sei lá, tomando um quentão, mas num quentão normal, né? Aquele que. Né? Você já saiu de lá da quenteleira lá. E aí você recebe uma mensagem de amor, uma mensagem de amizade. Ah, isso daí, pô, conforta o coração, né? Porque a Junina é amor também. Né? E às vezes a pessoa que tá lá na ilha já tá 2 meses, aquela cara de náufrago e recebe uma mensagem de amor, pô. Exato. Motiva a pessoa a continuar comendo cobra ali, entendeu? É, da sua tia Cleide que te deixou pra morrer nessa ilha. Ela ainda ficou com a sua casa. Exato, tá vendo? Onde você guarda a manteiga, né? Onde é o pó? Meu cara, não, acabou a manteiga. Obrigado. Então vou comprar. de anônimo para anônimo, é no cu na boca. tem um time no cu e um time na boca. Então, acho que isso causa mais sentimentos, né? Porque por enquanto realmente estava uma festa distante do populacho. É, distante. Tinha o calor ali. Né? Mas tinha o calor do saco na cara da pessoa, mas não tinha o calor da aproximação. Né? Tinha o calor do gengibre também. É. E também aquela pessoa que está isolada no hectare, ainda procurando a jaca, o correio pode ser para ela. Não desista jamais. O comentário aí do nosso querido Rafael Vital Jaguaribe deu até uma ideia de um plus aí, um correio elegante, super correio elegante, que pode ser a voz do negão, mais, né? O áudio ali no cafofo ali, no cangote. Mas aí quem vai ali, quando o negão tiver de narrador, ele vai com o microfone e ele fala no cangote da pessoa, mas todo mundo ouve. É perigoso, que vai, é o jaqueiro que vai receber, e de repente vem uma voz do Pedro Vieira e já dá atacada, mano. Puta cheiro de jaco! O cara tá lá nos campos de jaca, né? Só quem recebeu áudios de parabéns de aniversário do negão sabe como é delicioso. Quando você disse delicioso, você quis dizer traumatizante ou... Não é traumatizante, não. Gabriel, você pode não ter outro aniversário. Como meu o ASMR do negão. Respirando, né? Excelente. Falando O áudio do negão de aniversário não é um GIF, mas é bem animado. Ele se fica louco, quer sair correndo. E falando em negão, o que você trouxe aí de festa junina aí, negão? Além da Escape Island aí? Não, eu vou voltar para Escape Island. Vamos fazer mais coisa lá. Não é voltar, você tem que ter saído antes. Não, calma, nós vamos continuar lá. Vocês acham que acabou a dança no Escape Island? Acabou a quadrilha? Não. Uma hora acabou, eu acho que sim. Tá, uma hora acabou, mas não acabou ainda. Entendeu? Acabou a quadrilha ali, 2 meses dançando. Mudou a música também, né? Colocou o tema do Fantástico Mundo de Bob aí. O apresentador chega pro pessoal e fala: gente, vamos para a próxima prova. Vocês agora vão para a pescaria. Pera um pouquinho. 2 meses dançando. O narrador vem. Agora, pessoal, agora vamos embora. Agora vem a próxima prova. Achei que tinha acabado. Militar de bomba. Vamos no campeonato. Alguns escaparam. O cara fica na Escape Island na festa junina até a próxima festa temática. Agora é Natal, é festa do Natal. O cara fica gritando ali: vamos. Ai, a festa do cachorro louco, gente. Pelo amor de Deus. Escape Polo Norte, os caras. Ai, Mas me dá uma blusa, pelo menos. Vai tá, 2 meses ali. Próxima prova. Próxima prova. Pescaria. O que vai acontecer? A produção do programa vai soltar ali onças nas imitações. Pra pescar. E vai colocar um banquete com vários frangos. O Wesley Zop já ganhou. Tem uma certa experiência, vou falar. Possível, bem possível. Quem pescar mais onça é uma pescaria moderna. É uma pescaria moderna. E onça e frango, hoje em dia é uma praga mundial. Isso daí, colocar ali para pescaria, para diversão. Pô. E quem tem que capturar as onças para colocar lá na ilha é o pessoal da festa de minaria. Lógico. Vai na savana, vai nas florestas, vai na. Tá bom. Gostei. E você, Márcio Careca Gigante? Então, Eu assustei, porque eu achei que o Negão ia... Ele tinha lido minha mente e roubado minha pauta, porque eu ia falar justamente de pescaria. Ah, é, mas não da Escape Island. Essa é a pescaria de quem foi... Eu não entendi. Quem vai pra Escape Island? Quem foi o bonitão de falar que queria ir na quadrilha, né? Aí eu quero ir na quadrilha. É um castigo. É um castigo, não é festa. Ah, tá. Então eu pensei o seguinte: a gente tem que inovar. A pescaria, ela, pô, aqueles peixinhos de plástico, aquela coisa ultrapassada. É muito. Já foi, né? Demodê, passou já. Então eu pensei o quê? Uma pequena piscina com peixes de verdade. Peixinhos, e quando você fala pequena, estamos falando uma piscina olímpica, né? É, coisa pouca. Ah, 50 metros. Sim. Muitos litros de água. E aí a gente coloca vários peixes, e aí as pessoas têm que pescar os peixes de verdade, e em cada peixe vai ter o quê? Que aí é a inovação. Um outro peixe! Peixe russo, pô. Um peixe russo. Dentro do último peixe tem uma jaca. Essa jaca, tá sendo praga de jaca. Caraca. E daí lá vem o jaqueiro. Pra cortar o peixe. Esmaga seu peixe com a tacada ali. Pá. Mas é você tirando foto com o peixe ali, né? Corta você no meio. Então, mas como é inovação, o peixe vai ter um QR Code nele. E você vai ler esse QR Code, porque o peixe de plástico não tinha o papelzinho? Papelzinho é coisa da época. Papel não existe mais. Hoje em dia é só. E outro, papel na barriga de um peixe ia dissolver, mas agora. Exato. Então, uma sacola plástica, talvez. Põe uma sacola plástica. QR Code de chumbo ali na barriga do peixe. Já tem muito chumbo na barriga dos peixes mesmo? Sim. E aí, com a leitura do QR Code, em vez de vir uma prenda para você ganhar, porque seria muito fácil ter que pescar um peixinho e ganhar uma prenda. Sim. Você tem que vai ser uma missão nesse QR Code. Você tem que executar essa missão e aí você ganha o prêmio. Então, construir a ponte para salvar o pessoal da ilha. Pode ser. Infinitas coisas. Ou explodir a ponte. Explodir a ponte. Exato. Participar do staff. Negócio tem meio GTA, eu achei aí. Meio GTA. Meio louco isso aí. Na verdade, vai ser meio tipo sorte ou revés, né, porra? Você pode pegar um negócio e falar, você ganhou uma pamonha, ou você está expulso da festa. Fura. Exatamente. Então, você tem que ficar parado 20 minutos perto do tarado. E aí? Você é o novo anão. Você tem que acertar a boca do palhaço com o pau do seu amigo. Ninguém falou que tem que usar o próprio taco. Exatamente. Às vezes você seja pequenino, médio, aí você... Uso do amigo que é grande, negão. Grande e saboroso, né? E grudento, grande, saboroso e grudento. É porque é de sebo. Mas gostei aí. Então, mistura um pouco de GTA com pescaria e QR Codes. QR Codes é inovação. Não sei se vai caber aí. Não é que eu tô querendo dar pitaco, pelo amor de Deus, né? Não seria isso. Mas hoje em dia, com as lojas... o QR Code de todos os peixes, é isso? Não. Você acha que seria mais fácil? Não, é assim, ó. Hoje em dia, com as lojas de armarinho todo fechada, não vai ter linha de pesca. E se todo mundo tiver que pescar na lança? Tem que pular na água com a lança, pescar o peixe. Mas aí, você pode perfurar o QR Code, né? E aí já era. Mas é um problema. Perfurou, pode ter uma punição por isso. Você pode ter que responder para a polícia ambiental, entendeu? Qualquer coisa. É melhor o cara então ter que inovar, tipo, pescar com o cadarço do sapato. Ah, ele é uma MacGyver. Pesca MacGyver. Pega uma cueca, faz uma rede e pesca. Com a do Zop dá para pegar uns 40 peixes de uma vez. Isso, fuga cueca. Estamos falando de lambaris, né? Pequenos atuns. Tucunarés. Pequenos atuns. 60 quilos, não, porque filhote a gente não pega, né? Então, gostei. Uma inovação na pescaria. Acho chique. Acho que podemos ir aí para um próximo bloco aí com inovações na festa junina. E eu vou participar. Eu vou participar. Tá bom. Filhote tá bravo. Vocês fizeram aí vários comentários sobre pau de sebo, o Anderson Negão tem um pênis encebado. Falamos mesmo. Eu pensei aí como eu vou dizer assim, um pau Mastro. De... Um pau de sebo. Sebilbert seria um pau de Sebilbert. É um pau de Sebilbert. Vou te mostrar. Exatamente. São os dois conceitos. Porque é fácil. Hoje em dia é fácil. Você chegar lá numa festa junina, tem um pau de sebo. Você tem que escalar ele e pegar um prêmio. Tudo isso daí. Todo mundo faz, né? Quem nunca? Qualquer Jack Chan sobe. É, não é porque tem 50 metros a tora de sebo que você não vai subir. exato. Todo mundo sabe ali, ó. Pesa 200 quilos. Pano nas canelas e pronto. Você sobe. Agora. Você tá lá na festa do Júnior, você tem que fazer o seu pau de sebo, entendeu? E ganha... por isso o pau de sebilbert. Isso, o pau de sebilbert. E ganha o melhor pau de sebo, entendeu? E o melhor é o mais difícil de ser subido ou não? Não, aí vai ter várias categorias. Pode ser mais alto, categoria. Mais bonito, categoria tora. Pode ser o mais escorregadio, então a gente vai ter uma ladeira onde tem corridas de pau de sebo, cada um aí coloca o seu pau de sebo. Cada um montado no seu, seu caiaque de sebo. Só um pau bem encebado, né? Daí o cara pode encebar com manteiga, margarina. Não, encebar. Óleo de coco, sei lá, o que o cara vai querer fazer. Então ele tem que ir lá cortar, né? A gente vai ter uma plantação de cedros? Não, eu pensei um caliptar, a gente vai ter um caliptar. Calipar. É isso, uma plantação de eucaliptos, né? Eucaliptos. E aí o cara vai ter que ir lá cortar, né? Tirar a casca, encebar ele, sim, né? Carregar pela festa, né? Tipo. E ele sozinho, cada um com seu pau de sebo. Correr do homem do saco, segurando o pau de sebo. Exato. E apresentando. Correr do cara da jaca, porque pau de sebo. Tem cheiro de jaca. Tem que ter tem que dar nome pro pau de sebo, fazer um apresentalentos usando o pau de sebo, entendeu? Ali. Boa. Então, ele vai ali durante a festa ali, ficar com o pau de sebo até que, ó. Momento corrida de pau de sebo. Daí vai lá. Cada um lá na ladeira. Exato. Momento pau de sebo mais alto. Pau de sebo mais rijo. E por aí vai, entendeu? Então. Vai bitola. Um pegou, em vez de pegar no calipar, pegou um jequitibá. Mas aí, carregar esse jequitibá sozinho na festa. Sozinho. Entendeu? Tem que pensar em tudo isso. Então, aí seria a nova concepção de pau de sebo, pau de sebilbert. E aí você não faz. Não que seja baseado no Rodrigo Wilber dele ter feito algum pau de sebo, mas ele que é o juiz, né? Já deve ele tá ali como feito. Juiz. Ele é juiz, mas só da parte do apresentalentos de pau de sebo. Só o viés mais artístico ali. O tem juiz gente... real mesmo é o que estão em cima dos anões, né? Tá ali também. Tem gente que faz ventríloco com o pau de sebo, tem gente que dança balé com o pau de sebo ali. Pô. Tem muita inovação, né? Você percebe? Então, Já ganhou prêmios aquele que colocou no lugar da perna o pau de sebo e cantou uma música do Roberto Carlos, entendeu? Ah, então, tem toda uma questão de referência também. Entendeu? Então é isso. Pau de Sebilbert. Você começa e chega na festa às 7 horas, então você vai pro Eucaliptar. Você vai participar disso? A festa é uma tortura. Não pense assim. Pense para quem tá assistindo. Exato. Quem tá acompanhando. O Michael Wesley perguntou: vai poder subir no pau de sebo do amiguinho? Aí pode, para treinar, pode, né? Para testar, ajudar o amigo. Ver se não tem farpa. O Márcio fez o pau de sebo. Todo mundo aqui, nós quatro, vai querer subir nesse pau. Entendeu? Não é normal. Pra ver se tá bom. Pra ver se. Né, tipo sabor vai ser uma categoria também? Saborização. Oi? Do pau de sebo? A saborização, não entendo, mas a aromatização. A aromatização acho que é até mais importante. Mas eu acho que a jaca atrapalha, que vai ter tudo gosto e cheiro de jaca. Não sei. Mas é isso, então, um aroma que se destaca no meio do jaquezão. É jaca com o quê? Jaca com caldo de carne. Gostei. Jaca com saco. Essa aqui é jaca com saco, hein? O tarado! O pau do tarado! É o pau de sebo do tarado! Não pode esquecer que o tarado pode participar de todas as atividades. Ele é o que tem acesso livre em todo lugar. Ele pode estar até lá na juninaria ali pintado de colete de estado. Ou ele está pintado. Ele pode, inclusive, ele pode na quentileira, na quentileira esfregando o saco na cara da pessoa. Exato. Ele pode ser o bingueiro e o prêmio, a pessoa vem entregar o prêmio e ele esfrega o saco. Sai com o prêmio. Esse é o prêmio dele, é esfregar. Essa pintura corporal dele é feita bem rápida pelos estados também. Mas é isso aí. Então, uma como que é? Pau de Sebilbert. Não tem como a gente não ir nessa festa. A festa é maravilhosa. Pode fugir do padrão também, né? Não precisa ser aquele pau de sebo reto, cara. Pode fazer um circular, fazer um... Exato. Pode levar um graveto, um estilingue, leva um estilingue. Tá aqui, mano. Entendeu? Então ele pode, né, desde que consiga, né, cumprir lá as missões e ganhando pontos, né? Ficar 10 segundos agarrado nele lá. Exato, né? Por aí vai. Muito bem, o que mais, Wesley Zop, você trouxe aí de inovação? Uma festejo ninê. Festejo ninê. E a gente ainda não comentou sobre uma das grandes atrações que tem na festa junina, que é a fogueira. Mas a fogueira, penso como? Penso em tipo um fritada. São pessoas humilhando outras pessoas ali na piada. Joga na fogueira, joga... Queima aquela pessoa em rede social, queima aquela pessoa, e no final, cada um que participou tem um lança-chamas, no qual ele pode sair pela festa tacando fogo no que ele quiser. Ele tem que ser impedido antes pelas outras pessoas para não acontecer uma fogueira generalizada. Então, aí você tem que colocar Renato Aragão junto ali com o extintor. ele vai apagando, ele não pode. Exato, ali com o extintor. Renato não precisa Aragão. Ser o Renato Aragão. Pode ser. Não, mas só ele tem essa habilidade, o maior bombeiro do Brasil. Rapaz. Não, mas sósias, né? Tem os sósias ali do Renato Aragão. Então tem o pessoal de lança-chamas colocando a fogueira. Pula a fogueira, onde? Onde ele manda ele mandar. Daqui, ó. Puxa, depois do show de piadas, de fritada, né? Tem todo um lance de queimar aquela pessoa. Tudo que é na analogia de queimar alguém, é esse pessoal do lança-chamas que vai fazer. Que daí isso é a fogueira da festa, entendeu? E o louco botou fogo na festa. Não, botou fogo real. Botou fogo, agitou. Ele é a fogueira. A fogueira de Schrödinger. É a fogueira. Ela não tem um lugar, ela pode existir e pode não existir ao mesmo tempo. Pode estar do seu lado a fogueira. Não necessariamente o cara do extintor, ele tá acompanhando o cara do lança-chamas. Ele tá com o extintor nas costas. Ainda mais que o cara do extintor pode ser o tarado, entendeu? Que não sabe usar o extintor, entendeu? O extintor é distribuído na festa. Agora, se você vai saber usar... Eu acho, o Ed, que tem um pequeno problema. Vocês vão achar também. Mas tem muitos paus de sebo. E esses sebos podem ser gorduras. Imagina um lança... inflamável. Um lança-chamas vai ter fogo e... Pra caramba, então assim. É o chamado pau de fogo, né? Muita gente chama de gonorreia também. Achando perigosa essa sua ideia, mas não, mas pode colocar. Olhando a sua versão sensata e bonita aqui, falando. A sua versão inteligente, falando. Parece que. Vai ser se perigoso. Colocar num ambiente controlado, uma disputa entre extintores e lança-chamas, tipo, quem ganhar ganhou. Um avatar, tipo um avatar, assim. Põe numa toma, né? Põe uma cúpula do trovão, mete uma cúpula do trovão. Que não é a ilha, né? Em cima da ilha. Não, melhor ainda, é tipo um Jockey Pô. Como assim? Porque você tá lá, você tá ali, você vai entrar na cúpula do trovão ali, né? Ah. Controlada, ambiente controlado. Só que o cara não sabe o que o outro vai escolher. Ah, extintor, lança-chamas. É, entendeu? Ou pedra. Pedra é porque ele pode bater nos dois. A pedra é a maioral. Entendeu? Então o cara fala, vou escolher o lança-chamas. Se os dois escolherem lança-chamas... Toma pedrada. Vai morrer queimado, entendeu? Ah, sim. É verdade. Então é tipo um Jockey Boy aí na cúpula do trovão. Com fogueira. É, Jockey Pô Fire. E daí entendeu? É a fogueira da festa. É, aí a festa tem que ter fogueira. É aí que tá. É isso. Tem que ter. E não pode ser aquela fogueira para fugir de onça e cobra da ilha. Não. Tem que ser a fogueira da festa. Não, primeiro porque lá toda vez que alguém acende uma fogueira, os caras falam, olha a chuva. Olha a chuva do extintor. Os caras lá só comem comida crua. Os caras não vê fogo há dois meses. Cara, isso incentiva muito a nunca você se oferecer para dançar quadrilha. Você não sabe quando você vai ser o sorteado. É, o pau de arara já tá ligado ali, o caminhão ligado. Alguém quer dançar quadrilha? Não, obrigado. Prefiro tomar uma sacada na cara. Olha a quadrilha. E aí, casal, não quer quadrilha? Não, deixa quieto. Mas às vezes o cara que tá com a mancha de saco na cara já foi tão humilhado ali que prefere ir pra ilha também, tem isso. Então, mas... Não sei também. Vai que o tarado vai junto pra ilha, cara. Não, mas... O tarado, além do extintor, ele tem uma mochila jato, onde ele consegue mais. É o cara da mochila na frente, ó. O tarado tem muito poder nessa frente. Ele é o super trunfo. Todo mundo quer ser ele. Todo mundo quer ser o tarado. Porra, até esqueci o que eu ia falar. Mas, então, às vezes o cara, sei lá, quer ir pra festa lá. Às vezes, aí que tá. Você foi marcado pelo tarado. Ah, isso aqui é ruim. O tarado te marca ali. Então ele tá te espreitando, ele tá, né? Pô, você vai dobrar a esquina do tarado ali. Sobretudo pintado no corpo. O casaco em todos os bolsos tem um saco diferente pra passar na sua cara. Entendeu? Às vezes o tarado tá lá, te marcou. Daí você, pra fugir, você aceita aí pra Escape Island. Vou pra ilha. Daí ele lá, opa! Porque ninguém sabe o que é. Aí que tá, ninguém sabe o que é a ilha. Ah, sim. E durante porque se é um escape island, às vezes a gente tá na ilha. Às vezes é tipo a propaganda do campo de concentração, tá? Daí você coloca TVs. Quem não tá na ilha, acho que é legal. É, você coloca assim, porra, imagens mostrando no telão o pessoal tomando martinis na... É o filme do Leonardo DiCaprio, A Ilha. Você coloca lá mulheres, assim, iates, o pessoal, pô, surubão de Noronha. Meu sonho é pra ilha. Eu quero. Mas vai pra ele, quer dançar quadrilha? Quer dançar quadrilha? Pode falar que o prêmio. Pra, o maior prêmio da festa é ir pra ilha. Daí todo mundo se dedica a fazer as coisas da festa. Porra, é genial, cara. Exato. Perfeito, perfeito. A única pessoa que sabe o que realmente é a ilha são os staffs. Que tem que estar pra acontecer aquilo ali, entendeu? E os staffs só estão no pior lugar que a ilha, que é a jurinaria. A retoma de acrílico. A retoma de acrílico também é pior. E eles não têm comunicação, eles não podem alertar ninguém ali. Não, eles até podem, eles gritam, mas no acrílico... É mímica, é mímica. Mas também é isso filmado, né? Então não dá. Aí mas, então, é isso. Eu até esqueci quem que tava dando a ideia. Era a fogueira. A fogueira, então. A fogueira é o menos importante. Não, vamos cancelar essa ideia de Wesley Zopp e só colocar uma fogueira no meio da festa. Né? Fogueira normal. Fogueira tradicional. Fogueira normal. Acho melhor. Fogueira e o Renato Aragão com extintor pela festa, porque isso aí agrada todo mundo. Pra não propagar o fogo que tá ali na fogueira central, né? Exato. Ah, e ser, aí, Gabriel Asbar, o que você trouxe aí? Bom, como a gente está no final, eu trouxe uma ideia rápida e que vai ser quase autoexplicativa, né? Normalmente, tem algumas brincadeiras aí, né, que é feita na festa junina e eu pensei a fusão de duas brincadeiras clássicas, não necessariamente de festa junina, mas que é o passa-anel e o corre-corre-lenço. Mas daí é a gente vai juntar... na brincadeira clássica. Não sei o que quer dizer. A gente vai juntar em uma brincadeira que o nome é quase autoexplicativo. É o corre e passa a bala no bolso do tio policial. O que consiste? Crianças vão andar pela festa com um pacote de bala e vão colocar esse pacote de bala no bolso do tio policial. Só que daí ele não quer que tenha não quer que tenha bala no bolso dele. Então ele vai correr atrás da criança para devolver. Porque se ele tiver bala, ele vai mandar alguém pegar a bala e vai ter bala. Como assim? E ele vai e outra, vão achar que ele é o tarado. Ele vai ter fama de pedófilo. Sim. O tio policial não pode ter bala no bolso. Ele tem que ter o bolso vazio, porra. Então é até para as crianças colocarem no bolso de quem é tio policial. Exato. As crianças têm que saber quem é. Exato. Elas vão pôr, mas daí ele não quer que tenha. Talvez o crachá vai ajudar as crianças. Não, mas não pode ter crachá, pô. Não vai poder ter crachá. É tipo tarado. Tem vários com tios policiais corporal, né? Tipo tarado. Os tios pedófilos policiais estão com pintura corporal. Mas tem um bolso colado com cola quente no bolso dele. Sim. Entendi. Boa. O Michael Wesley aqui, ó. Já brincou nisso, tá brincando? O Ganso entrou em coma ali e depois achou engraçado. Não, é porque atrasou aqui, mas conseguiu ouvir o fim aí. Então. Inclusive, né, todos os tios policiais com pintura corporal também, mas sim. Até o cap pintado na camisa. Tudo é pintura. É pintura, só um bolso real, tem um bolso real colado de colaquinha. Ali entre o saco e a coxa, ali tem um bolso real. Não, mas tem que ser um bolso que também cobre o pau, porque afinal a brincadeira dele é essa. Na verdade, ele só é o bolso aqui bolso. Só do lado esquerdo, né? Só do lado esquerdo. Esquerda aqui. Exato. Muito bem, gostei. Tem um recado do ouvinte aí, do Luiz G, aí, um recado pro Negão. Luiz G. Luiz G falou pro Negão que come meu pai. Isso! Isso. Ah, passa o zap, passa o zap. Passa o correio elegante dele aí. E você, gigante Márcio, o que mais você trouxe aí? Então, eu pensei o seguinte: na festa junina a gente não falou ainda do casamento. Que não. Às vezes é o alvo de muita gente. Não, eu quero ser a noiva, eu quero ser o noivo. Ninguém quer ser o padre, por exemplo. Pega mal. Mas eu pensei no seguinte: hoje em dia casamento está fora de moda. Quem tá casado aí tá. É anos 80 isso aí. Hoje em dia. Negócio a gente é união fala... estável, é isso aí mesmo. É, também. E divórcio. Divórcio hoje aumentou bastante no Brasil. Assim, é verdade. Divórcio casamento. Tem mais divórcio que casamento. É isso. Exato. É porque na pandemia o cara tem que ficar dentro de casa, sabe? Não fazendo nada, esperando a esposa trabalhar para ele. Tá... Cansa mesmo, ele tem que sair de casa. Ele tá certo. É verdade. Tá errado, não. É. E aí eu pensei o quê? No casamento às avessas. Que seria o quê? Teria tentativas de fazer casais separar dentro da festa. Então, em vez de ter aquele casamento, aquele momento épico que tipo, chega ali... Não. Tipo teste de fidelidade lá. E você teve que criar intrigas. Ou o tarado passou o saco na tua mulher, ou em você, e você, porra, brigou, entendeu? Então, mas assim, daí teria uma staff de talaricos, é isso? Você tá chegando onde eu quero. Não pode ser staff, tá muito marcado ali. Existem talaricos escondidos na festa que vão o quê? Se insinuar, entendeu? Para as mulheres. Um cara bonito, barbudo, careca, sabe? Assim, se insinuar. Não existe. Pode ser mais um tipo de talarico. Tem que pensar isso mesmo, não existe. Entendi. Mas existe. São vários tipos. Tem o talarico bonito, tem o talarico careca, tem o talarico. Exato. E tem o combo. Ele falou: tem o talarico. Ah, tá. Ele tava. Tava e tem na lista. Ele vivo, e tem o combo. Careca, o combo aqui embaixo. Tudo bonito. Entendi. E aí é isso. Então, assim, eles teriam que. Essa missão na festa pra eles, né? Separar casais. Então, fazer o casamento às avessas. Eu acho que assim. Mas é muito mais século XXI, assim, sabe? O casamento na festa junina tradicional tem o pai da noiva armado obrigando o casamento a acontecer. Então, quem tá armado nessa festa são os maridos ali. Então, daí querendo separar, querendo, uma vez que foi talaricado. E aí, sabe aquelas câmeras que tem em jogo de basquete nos Estados Unidos que pega casais beijando e vai pro telão, mas concorrer briga de casais. Exato. Câmera... Os fights, ele vai pegar só fights. Já manda pro telão assim, já. Você é uma puta! Você tem muito cabelo, não sei o que lá. Tá lá correndo pelado, correndo, sabe? Pulando janela, caindo. Tarado falando, tarado! Aí de repente flagra o tarado passando o saco. Pô, mas essa câmera é o que vai também dar um show à parte na festa. Essa câmera aí vai todo mundo ficar meio que prestando atenção no telão às vezes. Entendeu? Aí quem tem que ficar filmando são os staffs. Aí você não tem que ficar filmando. Aí o cara que ele, tá dentro do vidro lá, ele pode filmar também. Ele é o câmera. Ele filma. Ele tá ali pra isso. É que ela vai passar esses momentos nos intervalos da transmissão da galera da ilha. Exato. A galera da ilha. Não, quer dizer, os bem-aventurados da ilha, gente. Vamos fazer propaganda. A grande ilha. Então, gostei aí do não é o casamento, é o descasamento que vai ter. Descasamento às avessas. Nome mais bonito. Muito bem. E você, Anderson Negão? Eu vou até pedir pro Ganso me ajudar aí com a trilha sonora, porque agora com vocês a prova final da Escape Island. Nossa! Então é a música do final. Vou ler. Vai ter denúncia, por exemplo. Os caras estão há 8 meses. E o, e o final, agora, depois de 8 meses, agora vem a última prova. Pessoal, o filho da puta. Tem que lembrar que tava numa prova, né? Os caras tavam... Tem gente assustada que tá sem o braço pelo topo. Não, e o campeão ganha o direito a participar da próxima edição, pô. É. Ganhou o camarote. Ele ganhou o camarote da festa ali. A última prova vai ser uma resistência mental. Você vai ter que trabalhar com a mente. Até agora não era, né? Até agora era físico também. Tinha muito. Tem que caçar onça, tem que dançar, tem que fazer. Opa, pescar onça, né? Pescar. E o que vai ser essa prova? No dia mais frio de toda a festa junina. Dia 24 de junho, dia mais frio do ano. 24 de junho? Esse vai ser nesse dia. Dia 25, quando é ano bissexto. Exato. O dia 25, quando é ano bissexto. Quanto é horário aquele de verão, dia... é 26. Exato. E vão te colocar numa cela, você todo agasalhado. Agasalhado, quentinho, numa boa. Todo mundo, filha da puta, né, bicho? Filha da puta, vai. E aí? E dentro da cela, vai ter uma gostosa vestida que nem uma puta. E ela vai estar lá passando frio. Então só tem vantagem. Acho que eu vou querer participar, hein? 8 meses. Me prende, pelo amor de Deus. Não, mas aí que tá. Se você é mulher, você. Vai ter um gostosão. Vai ter Tá. Você vai estar passando frio num gostosão coberto. O seu alvo sexual vai estar ali. Exato, vai estar lá. Ou tem os dois, você escolhe lá na hora. Quem gosta de homem vai ter um, quem gosta de mulher vai ter mulher, quem gosta de mulher vai ter mulher. É isso aí. Você escolhe. E o que é a prova? E assexuados? Vai ter... Não. Uma lousa pra fazer desenho. Tá bom. Tá. Boa ideia. Gostei. Não, mas eles não chegaram até essa fase, não. Também acho. Assexuados morrem antes, é verdade. E qual que consiste a prova? Você olhar com desdém aquela pessoa que tá passando frio, falar, eu tô quentinho aqui. Você, e a pessoa, por favor, me aquece. Eu não. Eu não. Resistia isso. Exato. Você não vai aquecer a gostosa ou o gostoso. Você vai deixar ele passar meses, no frio. Peraí. Você tá 8 meses sem comer ninguém. E tem a gostosa. Exato. É a prova de como se manter virgão. É o resultado final do episódio. Como se manter virgão. É isso. Isso é aprovado. Se você entregar seu cobertor pra ela, a pessoa, otário, te dá 3 tiros no peito. Né? Não, 8 meses sem comer ninguém, pode ter uma foca morta lá. Você vai ter uma gostosa. Na verdade, ela vai pegar o cobertor e tacar fogo. Ela é a parte da fogueira. Ela é a do Lança Chama. E o Renato Aragão ali. Virgão! Ela era o tarado pintado de gostosa. Ele vai fazer o quê? Passar o saco na sua cara. Você vai, na hora que você tá tirando a blusa aqui, ó. Aí vem o saco. Começa pelo gogó, já te tira o ar do saco aqui, ó. Passa. Porra, tira o ar com o saco. Você só pensa no gogó. Perdi a prova. Aí aquela música triste ao fundo e o saco sendo. E o tarado com a cara de tarado dele. Não, aquela música lá. Aquela música triste. E é um saco de 8 meses sem lavar. Então é o pior saco. É um saco de sebo, né? Tá ali o taradão. Muito bem. A prova mais difícil é essa mesmo. É verdade. Tem que ser a prova final, realmente. Realmente. E depois disso, você se mata, né? Por isso que ninguém volta da ilha, né? Ninguém volta da ilha. É sempre um mistério da onde foi o pessoal da ilha. Ah, pra finalizar, então, não posso deixar de falar do grande protagonista da festa junina, né? que é o Milho. É o Milho. Ah, é o grande protagonista. Alguns acham que é o tarado. É. O Milho e o Amendoim, né? É. Mas ali, então, o Milho, vai, a gente vai ter uma brincadeira, né? A base das comidas de milho, que é o Encontra o Sabugo. É a Roleta Milho. Eu vou chamar de Roleta Milho. Roleta Milho? Tá, vamos ver. Você como vai pedir alguma coisa de milho, vai comer aquele milho, mas nunca vai saber se aquele milho já saiu do cu de alguém ou não. Ele vem limpinho, amarelo. Tá novinho, aquele cheiro de jaca no ar. Peixe, aquele milho assado de margarina, assim, você, opa, opa, você tá ali com fome, você come, de repente, telão. Milho de cu! É quase uma arma, né? Que você roda. Roleta você milho! Roda, e aí, no final. Aperta o milho. Deu, no final, o pessoal descobre que todos eram milhos reciclados. Não tinha roleta milho. Exato. Então, você nunca sabe se o milho já veio de cu ou não. A pessoa quer bolo comer de fubá, ali. Bolo de fubá de cu. Roleta milho, você caiu na roleta milho. É aquela sua avó comendo um bolo assim, daí, roleta milho no teu. Ah, não! E daí mostra o preparo daquela iguaria. O cara lá cagando suado. É o Anderson Negão na rodoviária de americano. Né? Pessoal, só vou tomar um suco. Milho. É, só vou tomar um suco de milho, vai. É. Roleta, cachaça de milho? Pô. Ah, cachaça de milho não pode ser feito com reciclado. Vou tomar. Roleta milho. Filha da puta, bicho. É. Agora é o cara que é pego na roleta milho umas 10 vezes. Não, o pior é o palhaço anão que levou o milho do amor. Ele é roleta milho. Não, o dele é o único que não era da roleta milho lá, porque já tá passando no pau do taco. É. Então, é para finalizar essa festa. Essa festa junina, porra, é inovação. É inovação. Não tem como faltar essa festa. E aquele ouvinte que tá aqui, né, pensando, né, e blasfemando, falando: eu jamais participaria de uma festa dessa, porra. Dois anos trancados, cara. Quem não gostaria de ir pra ilha? Vai pelo roleta milho. Quem não gostaria de ir pra a ilha? Lugar maravilhoso. E outra, aparece na propaganda lá do telão da ilha, né? Aqui não tem roleta milho. Aqui o milho é direto da espiga. Eles conheceram a espiga, né? Como que é a espiga? É, então é isso, rapaz. Muito bem, chegamos ao fim desse podcast, desse episódio maravilhoso aí, com bastante inovações aí para sua festa junina, Junina Agostina, setembrina, outubrina, novembrina ou natalina, né? Ele é maravilhoso. Muito bem, Márcio Gigante Careca, seu tchau aí. Muito feliz, foi uma honra participar, estou ejaculando milhos aqui, de felicidade. Roletas de milho aqui. É isso. Espero que depois da pandemia eu possa gravar pessoalmente para dar um beijo na careca do Wesley Zop e dar um abraço em vocês. Adorei. É isso. Obrigado. Excelente. Muito bem, Anderson Negrão, seu tchau. Queria mandar um beijo especial aí pro Arthur e falou, negrada! Pro Arthur? tá? Continua. É. Arthur. Tá. Arthur. É o cara que ofereceu o pai, né? Arthur é aquele do é rodeio? Pai, Esse mesmo. Ah, tá. É o pai do cara. Rodei o pau na sua cara! É do passeio, né? Que passeio, que passeio! Não, do passeio que fizemos no parque. Muito bem, então, Gabriel Asmar, seu tchau. Agradecer o pessoal que ficou no chat do staff. Sim. Chorou, me valeu a pena. E falou milharada. Wesley Zop, seu tchau aí. Ah, é sempre uma felicidade a gente receber um outro careca aqui. A gente vê que essa maçonaria careca se espalha cada vez mais, porra. O mundo é dos carecas. É dos carecas que elas gostam. Somos todos carecas. Não, tô ouvindo, nojentos dos nojentos. Alguns são carecas embaixo da cabeleira, mas ainda são carecas. Então, um abraço e um beijo de língua em todos que estavam acompanhando aqui, em vocês principalmente. Um beijo grego de língua em vocês. Um grego junino. Ah, sim. Muito obrigado, então, para vocês que participaram. Lembre, não aglomere, essas dicas juninas aí são para o próximo Brasil, quando o Brasil estiver inovado, aí todo mundo vacinado, sem aglomeração. Então, até mais, até a próxima semana. E cuidado que você pode estar na próxima Roleta Milho! Tchau!